A gente vê o exemplo dessa Pietra Bertolazzi e Amanda Vertorazzo. Mulher, depois dos 30, adora se fingir de antifeminista ou de direita. E, na verdade, elas não são. Você pode pegar o exemplo da Pietra Bertolazzi. Essa que há pouco tempo teve uma polêmica que ela falou que homem não deveria usar bermuda, que não era coisa de homem conservador, uma coisa assim. A mulher cagando regra de como o homem deve se vestir, deve se portar, sendo que ela não fala que ela já tem 37 anos, já tem um histórico de muitos homens, né? A gente faz uma pesquisa rápida no Google e vê que ela já teve no mínimo uns 3 ou 4 machos em um ano. Tudo gado da Jovem Pan lá. Ela não fala que ela é mãe solteira. Elas se dizem antifeministas, mas tem um histórico, né, de mãe solteira, que recebe pensão alimentícia, tem libertinagem, liberdade sexual, e se dizendo antifeminista. A gente pode pegar o exemplo também dessa do MBL, Amanda Vitorazzo. Adivinha? Ela tem 35 anos. A gente não sabe como foi a vida dessa Amanda aí. Vitorazzo, antes dos 35 que ela tem agora, que faz videozinho pro MBL, tem foto dela de uma revista de novinha, né? Sabe, sei lá pra quê, né? Tira essas fotos. É sempre esse caso. A mulher chegou aos 30 e poucos anos, se diz conservadora anti-sistema, e você não faz ideia do que ela fez quando ela tinha 18, 19, 20 anos. Você não acha a mulher conservadora antifeminista com 20 anos, pessoal. Só quando chega aos 30 e pouco. Depois que já aproveitou bastante o sistema feminista, etc. E vou dar um exemplo pra vocês de um caso de uma mulher, né? Que também surgiu no MBL, né? Pouco se lembra dessa Luana Bastos aí, se lembram? Ela ficou famosa no impeachment da Dilma, ela falava mal da Dilma, do PT e tal. De novo, o mesmo roteiro, mulher, 30 e poucos anos, se dizendo antifeminista, conservadora, no meio de um monte de macho de 20 anos, MBL. Para surpresa de zero pessoas, depois que ela ficou famosa, ela casou com um seguidor gado do Bolsonaro, como a maioria deles, né? Casou com um cara, ganhou um emprego por conta do marido. Num gabinete de político, já se separou do macho e ganha pensão até hoje. A clássica jogada, né? Se dizer antifeminista, antissistema, conservadora e aproveitar do sistema feminista, né? E aí você pergunta, por que antigamente não existiam essas mulheres conservadoras, antifeministas, essas babaquices aí que surgem aí? Porque antigamente, pessoal, apesar das separações grandes, das pensões alimentícias, isso nos anos 80, 90, os homens ainda estavam casando. Então as mulheres elas não precisavam se fingir de antifeminista para conquistar um gado de valor. Hoje em dia que os homens pararam de casar e estão parando de ter filhos, tá surgindo um monte dessas mulheres se dizendo antifeminista, conservadora, para quê? Para agradar um gado de direita, né? Bolsonarista, cara que segue a Jovem Pan, e acaba fisgando, né? Como foi o caso da Luana Bastos em 2014. Então foi só quando os homens começaram recentemente a abandonar o casamento e filhos que magicamente apareceram essas conservadoras ou antifeministas, entre aspas, Pietra Bertolazzi, Amanda Vertorazzo, Luana Bastos. Magicamente elas surgiram para tentar pegar um cara que esteja disposto a se lascar com leis, divórcio, pensão alimentícia e assumir uma pessoa que já está na casa dos 35, 37 anos. O que, que essas mulheres faziam hoje quando tinham 20 anos de idade, quando tinham 19 anos de idade? Ninguém sabe, nem a internet. Tem apenas algumas fotos. Mesmo se você botar elas contra a parede e perguntar por que elas estavam na sacanagem antes dos 35? Elas vão falar, eu fui enganada. Eu fui levada para ficar na sacanagem dos meus 15 aos 30 anos porque eu fui induzida. Foi o homem, foi Karl Marx, foi não sei quem. Vão botar a culpa no Lula também, no PT, no diabo que eu carregue para explicar por que ela estava na sacanagem no passado. E só depois dos 30 ela decide virar magicamente antifeminista e conservadoras. A gente alerta. Se os caras não querem seguir o que a gente fala, problema deles. Valeu, pessoal. Comente. Baixe e divulgue esses vídeos no YouTube, né? No Twitter. E divulga lá, em trechos. E é isso aí, pessoal. Dê seu gostei, comente e até o próximo vídeo. Valeu.